ouvintes, sejam bem-vindos. Bom dia, Antena Web. Segunda-feira, dia 14 de março de 2016. Tudo bem convosco? É verdade que estamos para mais uma edição depois desta mudança, não é? Do Canal 1 para a Rádio Antena Web. E que mudança! A partir de hoje, o programa passa a ter 3 horas de duração e eu estou consigo para lhe fazer companhia até bem perto das 14 horas hoje. Mas por norma será às 11 da manhã. Aliás, às 9, às 12, peço desculpa. Às 11 foi hoje, mas por norma será noutros horários. Aliás, amanhã, por exemplo, deverá ser já às 9 da manhã. Enfim, alguns ajustes, algumas coisas que estamos aqui a fazer. E portanto temos então esta, enfim, este atraso que já estava aliás previsto de alguma maneira, não é? Pois bem, ouvintes, o nosso programa tem muita, muita coisa. Se porventura saírem assim só para tomar um cafezinho, bem, o que eu vos aconselho é que nos levem convosco no vosso smartphone, porque se não for vão perder algumas coisas que talvez sejam interessantes. Por exemplo, nós temos aqui hoje o Minuto de Saúde com o João Marques. Vamos ter a rubrica Acordo Ortográfico, também vamos ter a Guia dos Astros, vamos ter a rubrica Poetas com o Luís Gaspar, vamos também ter a nossa... vamos ter muitas rubricas. Vamos ter a Guia dos Astros, como já disse, vamos ter também por aqui o Como Se Diz, vamos ter também o Ecrã Digital, as Soluções Práticas, e basicamente é isto. E claro, também muita música. Também deveremos ter aqui os bastidores da música, não é? Porque os bastidores da música vão nos dar algumas informações sobre o mundo da música de modo geral. E eu espero que os ouvintes possam aproveitar ao máximo também essa rubrica e tudo aquilo que vai surgindo aqui no nosso programa. Bom dia, Antena Web. Para já, vamos ficar com A l'envers à l'endroit, música de Karen Sherrill, assim que está correto. Logo depois, outro parvo no meu lugar dos sitiados. E vem Karen Sherrill com a música A l'envers à l'endroit. Bom dia! Ta peau à l'encre de chine, de l'index, je te dessine. Dans son bocal, et nombre aussi lettres capitales. Toutes les fois où tu pars sans moi, comme ça te sens froid, froid sans toi, moi dans mon émoi, seul abandonné. Faut pas me laisser à l'envers. Dans mon émoi, ça l'abandonner. Faut Sem tua casa, porta estava trancada, fechadura tinha sido mudada. Uma sombra desvia o meu olhar, estava outro parvo no meu lugar. Chego ao trabalho mal olhado, a secretária olha de lado. A silhueta desvia o meu olhar, estava outro parvo no meu lugar. Outro parvo, outro parvo, estava outro parvo no meu lugar. Outro parvo, outro parvo, estava outro parvo no meu lugar. Acabada, mas quando chego para jantar, estava outro parvo no meu lugar. Outro parvo, outro parvo, estava outro parvo no meu lugar. Outro parvo, outro parvo, estava outro parvo. Desconfiado, disse que o buraco já estava tapado. Mas quando chego para enterrar, estava outro parvo no meu lugar. Outro parvo, outro parvo, estava outro parvo no meu lugar. Outro parvo, outro parvo, estava outro parvo no meu lugar. Em que raio é que me estou a queixar? Quando quis ter outro parvo no meu lugar. Outro parvo, outro parvo, estava outro parvo. De volta ouvintes, depois deste tema dos fantásticos e saudosos sitiados, é verdade. Como eu vou dizendo, quem não está em linha não sabe o que está a perder. Hoje vamos ter no nosso programa várias rubricas. Eu tenho coisas certas que muitas delas vos interessam. Uma delas em particular, porque é um assunto bastante sério e que eu espero que o ouvinte possa também apreciar enquanto fica aqui na minha companhia. Porque hoje vamos falar de saúde, vamos falar sobre clonagem, é verdade, mas é... Enfim, é a nossa rubrica, o nosso Minuto de Saúde, com o nosso João Marques, que está há tanto tempo com a Antena Web. Bom, não só, mas também. E é tão bom quando assim acontece. Ouvintes, temos então esta nossa... Este nosso momento de saúde mais a sério, não é? Mais cuidado. Depois vamos chegar com o C4 Pedro. Vamos ficar por aqui. Eu espero que fiquem por aqui, pela companhia da Rádio Antena Web. E que, enfim, possam desfrutar das músicas que vou escolhendo para vocês. Agora é tempo do Minuto Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde foi falar com o professor Daniel Serrão. Professor Daniel Serrão, e relativamente à clonagem humana? Em primeiro lugar, vamos falar de uma coisa abstrata, porque até hoje nunca, apesar daquelas propagandas israelianas, nunca até hoje foi possível fazer clonagem humana. Mas vamos admitir que um dia pudesse ser, como foi em alguns animais, vamos admitir que pudesse ser. A clonagem humana passa por uma fase que é a de extração de uma célula da pessoa, essa célula depois é tratada, depois é conjugada com um óvulo sem núcleo e é posto lá o núcleo da célula. Bom, é assim. E depois começa a dividir como se fosse um embrião. Como se fosse, mas não é um embrião. Para mim, embrião é aquele órgão, aquela estrutura, aquele ser vivo que resulta da conjugação de um espermatozoide com um ovócito e, portanto, em que há uma, vamos dizer assim, uma intenção criativa de um homem e de uma mulher. Sem um homem e sem uma mulher não há embrião. Portanto, o embrião é um ser vivo da espécie humana que resulta da conjugação de gâmetas de um homem com gâmetas de uma mulher, espermatozoides e ovos. Tanto faz que seja como a união dos corpos, como seja no laboratório. A mulher deu o ovócito, o homem deu o espermatozoide, conjugaram-se e criou-se ali, apareceu ali um embrião que é um ser vivo da espécie humana. E esse ser vivo da espécie humana tem direito absoluto, do meu ponto de vista, à vida e ao desenvolvimento. Portanto, não pode ser usado para outras finalidades que não seja para o nascimento de uma criança transferindo para outro de uma mulher. No caso da chamada clonagem, não há conjugação nenhuma. Há apenas uma célula que se vai agora copiar a si mesma. E essa célula, para se copiar e para se desenvolver, vai dividir-se durante os primeiros dias como se fosse um embrião. Vai dividir-se a mesma. É uma célula única, divide-se em duas, em quatro, em seis, em oito, como se fosse um embrião. Se este produto for metido no útero de uma mulher, talvez, não sabemos, como digo, nunca foi feito, talvez pudesse dar origem ao nascimento de uma criança que, no entanto, não era de origem embrionária, era de origem corporal, somática, tinha saído uma célula da pessoa adulta, e então era uma cópia da pessoa adulta, não era um embrião, não tinha os dois componentes masculino e feminino. De qualquer maneira, se nascesse, teria de ser respeitado como um ser vivo da espécie humana, teria de ser respeitado. Então, a minha posição é esta. Isto nunca deve ser feito. Portanto, utilização de um artefacto técnico que é o clone, um artifício técnico, e utilizá-lo, metendo no útero de uma mulher, tem de ser uma proibição universal, decretada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, por o que quiserem, é uma coisa que nunca poderá ser feita. Bom, e agora e o clone? Não podemos fazer nada com ele? Eu acho que podemos. Podemos utilizar as suas células como células estaminais, para utilizá-las para tratamento. São da própria pessoa, não têm problemas de rejeição. Portanto, se eu, a partir daquelas células, puder fazer células musculares, tenho um infarto de miocárdio e vou melhorar porque ponho aquelas células, eu acho isto perfeitamente legítimo. Não tenho nenhuma objeção ética, porque não é um embrião. Não é um embrião. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.com. .pt Yo Looney, c'est quoi Pedro? Just another track. You know how we do, right? Ela diz que me ama, mas sei que não. Te fiz bem, mas é igual porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso é que isso não pode ir além. Então vamos acabar, amor. Deixar esse eu trabalhar. Não tem porquê existir no erro. Até porque ninguém é de ferro. isso nunca vai melhorar, não. Por isso é que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar, é. Procurar alguém para amar, é. E para não piorar este erro, não vamos inventar só. Tu eras a minha Wesley e eu teu na grelha. E o combinado foi ficarmos juntos até ficares velha. But I don't know what's going on right here. Cause when I say nah, I say yeah. Queria dizer que já não posso mais contigo. Cada passo que eu dou sinto-me a passar para trás. Não, não é por mal que eu digo isso. É que eu sinto-me mal a cada vez que penso nisso. Então minha proposta é essa. Vazou pro meu caminho e dou-te um beijinho na testa. Não, nós vamos ficar. Volta ouvintes, depois deste tema do C4 Pedro, música chama-se Vamos Ficar Por Aqui, 11 horas mais 27 minutos, nós não vamos ficar por aqui muito tempo, como quem diz, porque vamos avançar, já vamos com quase meia hora do nosso programa, ainda falta muita coisa, a nossa guia dos astros, os bastidores da música, a rubrica Poetas com o Luís Gaspar, enfim. Muitos motivos de interesse para seguir connosco nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web para segunda-feira, dia 14 de março. E hoje vamos seguindo agora com a rubrica que, neste caso, é uma rubrica de especial importância. A rubrica que hoje vos trago é nem mais nem menos do que o acordo ortográfico. Há muitas mudanças, há muitos motivos para que seja um pouco confuso escrever, até porque, como é que eu posso dizer, bom, há muitas mudanças, em Portugal há umas, no Brasil há outras, em África também, e portanto é importante estarmos a par do que é que acontece. Esta é especialmente para os brasileiros, mas antes de passar à música, aliás, antes de passar à rubrica, deixem-me dizer que vamos depois ficar com música, neste caso com o José Cid e o tema Quem Me Dera Ser Cowboy. É verdade, daqui a pouco temos rubrica Ecrã Digital, também as soluções práticas. Vamos ter daqui a pouco também o nosso resumo de imprensa. É verdade, é uma das coisas que vai marcar também este nosso Bom Dia Antena Web, é que vai ter a rubrica das notícias, isto é, o nosso resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo. Mas para já, acordo ortográfico. já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a reforma, não se usa mais o trema, sinal colocado sobre a letra U, para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos GUE, GUI, QUE e QUI, como, por exemplo, nas palavras aguentar, aguir, bilíngue e 50. Atenção! O trema permanece em algumas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Exemplo, o nome próprio em alemão, Miller. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Já está em vigor o novo. O trote do meu cavalo na poeira do caminho. Cavaleiro sem destino que anda sempre sozinho. Atravessei o deserto, tive cedo, tive fome. Aprendi à minha custa, a solidão tem um nome. O sonho que hoje tive és a loira do salão. E eu sou o bom da fita, quem tu vens pedir-lo? Como chuva no deserto, vens matar a minha sede e a fome de ternura deste meu amor sem rede. Quem me dera ser cowboy. Amarras que te prendem e partir a galopar. E bato na garupa do meu cavalo a razão. Quem pudera ser cowboy, herói do teu coração. Herói do teu coração. E o sol que bate a pique abre sulcos no meu rosto. Ódio e a poeira cimentaram o desgosto. Mas no sonho que hoje tive és a loira do salão. E eu sou o bom da fita a quem tu vens pedir rum. Quem me dera ser cowboy para te poder salvar. As amarras que te prendem partir a galopar. E levar-te na garupa do meu cavalo a razão. Quem te dera ser cowboy, herói do teu coração. Herói do teu coração. Quem te dera ser cowboy para te poder salvar. Partir a galopar. Levar-te na garupa do meu cavalo a razão. Quem me dera ser cowboy, herói do teu coração. Herói do teu coração. Quem me dera ser cowboy, herói do teu coração. Aqui está, ele é José Cid e trouxe-nos Quem Me Dera Ser Cowboy. Ouvintes, será que há aqui alguém... Como é que eu posso dizer isto? Adicto, como é que se diz? Está-me a faltar a palavra em português. Isto é estúpido, porque eu sou português e só me lembro da palavra em espanhol, mas enfim. Está bem. Mas é, ouvintes, disse-me então. Quem é adicto, vamos chamar assim, quem é apegado à informática, eu acho que vai gostar desta rubrica da rádio, da Alternativa Rádio, que é uma produtora de conteúdos portugueses. Eu acho que vai gostar exatamente disto, desta nossa rubrica chamada Ecrã Digital. Ela vai tocar, vai passar daqui a pouco, vamos ouvi-la daqui a pouco. Mas para já, nós temos outros motivos de interesse para os nossos ouvintes. Há pouco falei-lhe no resumo de imprensa, não é verdade? Pois muito bem. Vamos, sem mais delongas, ao nosso resumo de imprensa, aqui na Rádio Interweb, nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de... Exatamente. Bom dia, Interweb. Agora então, momento mais sério, é o nosso resumo de imprensa. Nosso resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover o mundo, Portugal e o mundo. Ora, vamos a elas. Vamos começar pelo jornal Correio da Manhã, que nos traz os seguintes títulos. Antigo líder de Tiananmen adverte para perigo que representa Donald Trump. Europa lança hoje missão a Marte com tecnologia portuguesa a bordo. Parlamento birmanês da Birmânia, última histórica eleição do próximo presidente. A Birmânia era um país ditatorial. Indonésia deteve 14 pessoas que alegadamente tentavam viajar para a Síria. Lei de bases do sistema educativo em discussão no CNE, ou seja, na Comissão Nacional... Não é a mesma coisa. Eu disse a Comissão Nacional de Eleições, estou errado. No CNE... quando completa 30 anos. Preços do petróleo em baixa na Ásia. Tribunais timorenses não tratam adequadamente violência sexual. É um relatório. Jornal Público. Dias de festa e alegria. Intervir é preciso, assistir não é preciso. A bondade exemplar, sinais inquietantes vindos da Alemanha, e eis que o passado aplaudiu o futuro. Quem rebenta primeiro? E agora passamos ao jornal Diário de Notícias. Há muita vida política para lá da vida partidária. Imagino, esta é uma situação, imagino que tenha dito isto, tenha sido o Paulo Portas, que esta semana deixou a presidência do CDS-PP. Cristas tenta consenso com Passos e Costa para rever a Constituição. Vasco Nunes contribuiu bem alto para levantar a bandeira nacional de Portugal. Aliás, a bandeira de Portugal, assim que está correto. Passos afirma que CDS não é adversário político do PSD. Cristas quer renovar apoio a Rui Moreira e defende candidatura forte em Lisboa. Cristas demarca-se de Passos e Costa e desafia Costa ao diálogo. E, oficial, Assunção Cristas é nova presidente do CDS. Agora vamos passar para o jornal... de notícias. Portugueses vão viajar mais nesta Páscoa. Moura Guedes regressou à Passarela. Italiano António Barrera é foto do Europa, do Europeu do ano, aliás. Belenenses vence Sporting de Braga e sobe ao décimo lugar. Casemiro salva Real Madrid de ceder 2 pontos em Las Palmas. Moda Lisboa recebeu 20 mil visitantes. Governador impedido de discursar em protesto contra Dilma. Este não foi o Aécio, foi outro que agora esqueci-me do nome. Mas que faz lembrar aquele cientista, o Hopkins. Jornal I. Aliás, Jornal Diário Económico, assim é que está correto. É muito difícil os políticos alterarem a sua posição relativa. Cristas inicia a maratona para se demarcar do PSD. José Eduardo dos Santos vai condicionar escolha do seu sucessor. Brasileiros enchem ruas para exigir saída de Dilma e prisão de Lula. Acho que não existe um plano B. Isto é uma citação, mas não vem aqui de quem é que é, naturalmente. Não é adequado pedir agora para reestruturar a dívida. Mais uma citação. Governador de Portugal não deve demitir-se. É mais uma citação. Agora para o Jornal de Negócios. Odebrecht arrisca indemnização multimilionária no caso Lava Jato. Estamos a referir, claro, a empresas brasileiras e a uma operação brasileira. Fotogaleria. Manifestações no Brasil levaram milhões às ruas. Compra de fábrica em paredes. Vale. Contrato de 12 milhões na Nigéria. Pode o petróleo dar origem a uma nova crise mundial? Exposição ao petróleo está a ser um travão para a banca. AIE vê luz ao fundo do túnel para os preços. Os bancos nem por isso. BES mal contesta 22 milhões de taxa Sócrates. E passamos agora ao jornal Hoje. Apenas 28% das empresas europeias pagam o mesmo a homens e mulheres. Em Portugal, firma parceria com Timor-Leste. Portuguesa conquista Prémio de Mulheres Inovadoras da União Europeia 2016. Gasolina e gasóleo em sentido contrário nas vendas em 2015. Suinicultores. Governo solidário e empenhado na busca de soluções. Rent-a-Car adquire mais viaturas em fevereiro. Mapfre prevê atingir 31 mil milhões em 2018. Agora o jornal O Destaque. Aliás, desculpa, o jornal A Bola. Vamos agora para os desportivos. E não, peço desculpa, eu não tenho aqui, não tenho informação aqui da bola. Pensei que tinha, mas não tenho. Tenho apenas o jornal Record. O último 3-0 foi há 30 anos. Barcos, ou seja, Herman Barcos, será trunfo para a etapa final. Maxi e Layún, ataque lateral. André Almeida, Jardel e Mitroglou, em perigo de exclusão. Isto refira-se do próximo jogo. Jogo com o Benfica quase a esgotar. Águia desleixada com os triantes. E Jgaio candidato à esquerda. Refira-se à defensiva do Sporting. Não é à política. Jornal do Jogo. É como se estivesse a jogar xadrez humano. Diana Durães e Diogo Carvalho destacam-se nos nacionais. Daniel Alves dá show no banco do Barcelona. O míssil de Konoplyanka. FIA não vai castigar Diego Costa. FIA é a Federação de Desporto do Futebol Inglês. Assim não vamos a lado nenhum. É uma citação, mas não vem de quem aqui, naturalmente. Lyon falha assalto ao terceiro lugar. E estas são as notícias do nosso resumo de imprensa. E o que é que vos posso dizer, ouvintes, depois deste momento? Bom, posso dizer-vos que o melhor mesmo para relaxar é música, não é? Vamos ficar com duas músicas, porque eu confesso que acho que estou assim um bocadinho... Ai, apetece-me descansar um bocadinho. Vamos lá, descansar um bocadinho ao som de grandes músicas. Porque é mesmo isso que nós aqui procuramos, é que os ouvintes tenham grandes músicas à vossa disposição. Enquanto nos ouvem, enquanto ouvem a Antena Web, enquanto visitam, por exemplo, o nosso site e veem que há programação nova, como é, por exemplo, o caso... Nova, como quem diz, não é? Ou seja, está lá a programação que se calhar ainda não viu, como o treinamento desta madrugada de segunda-feira, ou por exemplo o Expresso 70 de ontem à tarde, ou até o 13 em ponto, que também já lá está para ser ouvido. Bom, vamos, diziam então, vamos ficar com Vamos ficar com mais música. Vamos ficar com uma música que eu gosto bastante e que acho que dá aquela energia. Não sei, a mim dá-me energia. Vamos, aliás, divergia e energia, e não só, dá-me também uma boa disposição. A mim é, não sei, eu gosto desta música. Chama-se GTI, é dos Clã. Logo depois vamos ficar com uma outra música que também é interessante e que também dá muita energia, pelo menos a mim. Ana Moura, com Dia de Folga. Para já então, vamos ouvir o GTI dos Clã. Até já! O sonho dos meus amigos é ter um GTI, não importa de que marca, de que cor. O sonho dos meus amigos é ter um GTI, não importa se inglês ou japonês. Eu ando pensativo porque não tenho esse sonho. Manhã, na minha ruela, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua-se ao berbequim. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho. Com o fado que se empolga, é dia de folga. Sem pressa de ar invencível, saia, saltos, rima. Pode ser a rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa. Passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal. Está um esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho. Só nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de fogo. hoje. Vamos até a tabacaria no nosso programa. Vamos até à tabacaria do Álvaro de Campos. Porque a rubrica Poetas hoje é sobre o poema do Álvaro de Campos, não é? E também, portanto, do Fernando Pessoa, basicamente, não é? Fernando Pessoa, que já vos vou adiantando que nasceu em 1988, a 13 de junho, e faleceu a 30 de novembro de 1935. O seu nome completo era Fernando António Nogueira Pessoa, nasceu e morreu em Lisboa. Foi o grande inventor da revista Orfeu, um dos grandes impulsionadores desta vanguarda da arte portuguesa, aqui no caso na literatura. Deixou várias obras, criou heterónimos, foi uma festa. A verdade é que nós aqui hoje vamos ouvir a tabacaria do grande, do inesquecível Álvaro de Campos, não é? Ele e também os outros, o Alberto Queiro, enfim. Fernando Pessoa foi sem dúvida um nome muito influente na literatura portuguesa, foi e continua a ser. 79 anos depois da sua 81 anos depois da sua morte. Vamos então ficar agora com a rubrica Ecrã Digital, aquela que eu acho que interessa a muita gente. Depois vamos ficar com olha, agora fugiu-me aqui. Olha que giro. Não sei como é que estou a parar aqui. Agora confesso que isto me apanhou de surpresa. Imaginem lá, não sei como, mas imaginem lá o que é que veio parar aqui. A sério que foi um acidente. The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Para quem não sabe, esta foi a primeira. A primeira gravação. Aliás, ela não foi. A primeira gravação não existe, ela foi perdida. Não é? Mas foi uma reprodução da primeira gravação do Thomas Alva Edison, que fez uma gravação em 1938. A propósito da sua invenção do fonógrafo. Como é que isto apareceu na minha mesa de mistura? É que eu confesso que não faço a mínima. Bom, mas o que eu ia dizer é que íamos ficar aqui. Ah, sério, que fiquei mesmo agora. Como é que isto apareceu? Spandau Ballet trazem-nos Line. Aliás, Lifeline, assim é que está correto. E depois, Cátia Moreira traz-nos Não Me Rendo. Logo à tarde vamos ter, às 15 horas vamos ter o Rádio Alegria. Eu espero que tenha connosco uma ótima tarde também. Daqui a pouco já é tarde de segunda-feira, são 11 horas mais 54 minutos. Agora, a rubrica Ecrã Digital e depois as duas músicas que eu lhes referi. Spandau Ballet com Lifeline e também Cátia Moreira com Não Me Rendo. Mas antes, as soluções que o Ecrã Digital nos apresenta. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, de forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhares e milhões de humanos. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, perto de si. Esta semana vamos falar de um vírus chamado Zenfone 2. Como é que uma empresa que chega tarde ao mercado dos smartphones consegue afirmar-se e até contornar a questão de saturação que existe em alguns países, deixando o telemóvel falar por si e deixando que a experiência de utilização contagie os consumidores? Quando o diretor executivo da ASUS falava sobre a estratégia da tecnologia para Zenfone 2 na Europa, descreveu em primeiro lugar aquilo que já se tinha passado noutros países. E o relato fazia lembrar o de um filme de ficção científica no qual há um vírus que se espalha pelo mundo. China, 1000 unidades. França,

Pois é, auditório, é segunda-feira, dia 14 de março de 2016, 12 horas 6 minutos. Kátia Moreira trouxe-nos este fantástico Não Morrendo. A segunda parte do nosso programa vai ser mais musical. É assim que vai acontecer, de segunda a sexta-feira. A segunda parte do programa vai ser mais musical. Vai ser, vamos fazer uma pausa, não é? E depois, na terceira hora, vamos dar um bocadinho mais de força a este nosso programa, através com as nossas rubricas. Agora, é tempo da sua participação. Eu convido a ligar para cá e a fazer o seu pedido musical. Se quiser até entrar em direto, ou se quiser também para adicionar-nos no Skype, pode mandar-nos um e-mail. Tem várias alternativas. Eu vou começar pelo telefone. O telefone, neste caso, que é o número móvel da rede Vodafone, e que, como estamos em Portugal, se estiver fora do país, tem que marcar o indicativo. E o número é o seguinte: 910106983. Volto a repetir: 910106983. E eu vou estar disponível para os seus pedidos, para as suas sugestões musicais, para também para as suas críticas, enfim, não é? E se quiser, também posso atendê-lo pelo e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com, ou também, se quiser, pelo nosso Skype. Skype, que é Rádio Antena Web. Adicione-nos, fale connosco. Ah, também, se quiser, pode deixar no Facebook, em facebook.com/radioantenaweb. Ouvinte, já reparou naquele botãozinho que está lá agora, no player que já lá está agora e que vai permitir-lhe ouvir as nossas emissões? É verdade, nós agora temos ali um playerzinho aqui no nosso site, e vai então poder ouvir as nossas emissões. É uma coisinha muito interessante que eu espero que, enfim, que fique, portanto, tudo do vosso agrado. O meu agradecimento, eu não perguntei se podia dizer aqui o nome dela ou não, mas eu acho que posso dizer. O meu agradecimento sincero e muito intenso à Patrícia Oliveira, porque foi a Patrícia Oliveira, programadora, que nos fez este player em HTML, enfim, esta caixinha que está aqui, não é em HTML, mas enfim, que nos fez este, bem, é a linguagem HTML, enfim, não interessa. O que interessa é que foi ela que nos disponibilizou do seu tempo para fazer este player, que está então a partir de hoje disponível para que os ouvintes possam desfrutar dele e que possam então ouvir as nossas emissões. Ouvintes, agora vamos a uma sequência de 4 músicas por esta ordem: Garantis com Runaway, depois Don Miguelo, Jama e Sierra, ainda por vir também Gabri Ponte com Pitbull, Sofia del Carmen e muita, muita gente. Por acaso são só estes 3: Beat on My Drum e, por fim, a música de Disco com Rachel, Move On. É a música que vai fechar esta nossa sequência. Eu gosto muito, mesmo muito, desta música. E ouvintes, vamos então ficar com estes 4 temas. Eu volto daqui a pouco para mais sugestões musicais. Conto também com as suas. Até já!

you gotta move, there's a feeling, you know that you gotta move, there's a feeling, you know that you gotta move. E estamos de volta, ouvintes, depois destes quatro temas, último dos quais Disco com Rachel. Música chama-se Moving On. É verdade. Moving On e... Aliás, Move On Now, assim que está correto. E não sei se conseguem ouvir, né? Até vou tirar aqui a música. Isto parece aquele programa que era A Hora do Lobo. Mas enfim, bom, esperemos que não tenha acontecido nada de grave, que esteja tudo bem, não é? Que não seja nada de mais, que esteja tudo nos conformes. É o que eu espero. Bom, mais temas para vocês, ouvintes. Isto não foi um efeito sonoro posto aqui no esta mesmo ao vivo. Muito bom. Bom, vamos ficar ainda agora com música de... para já, dos Quinta do Bill, Pudesse Eu Não Ter Limites. Logo depois vamos ficar com música dos Vídeos Insultas, chamadas Porto Tristeza. Também vamos ficar com mais portugueses, Capicua com Aline Frazão, música chama-se Lupa. E por fim, a música fantástica, extraordinária, dos Damas, chamada Não Dá. Ai, não que não dá. Vamos lá, música. Alimentando-se o pagode quando calha, lá fazem vida,

que isto tudo seja um erro. Tem de haver a recompensa para se ser tão ingênuo. E eu juro, fiz que paro, digo que saio, mas não vou. Eu calo e quando falo eu nunca abro o jogo todo. Eu fico achando que arco, mas depois mato o que restou. Não queima, então não chega, porque amor para mim é fogo. Insisto, eu não desisto, ainda resisto a mais um teste. Se não é isto, não existe, porque amor tem de ser este. E eu deitava fogo à casa com palavras, se pudesse. Eu punho o pé na estrada e não voltava mais a ver-te. Eu rezava se soubesse ou se desse algum resultado. E se houvesse alguma prece que mudasse o meu passado, para não te ter tatuada, ferro quente no colo, com a frieza de quem queima a mata com uma lupa ao sol, para não te ter sempre ao lado em fantasma quando não estás. Sentindo que olhar para a frente é voltar a andar para trás. Tatuada, ferro quente, queima a mata, lupa ao sol, o passado à minha frente e um fantasma no meu colo. Tatuada, ferro quente, queima a mata, lupa ao sol, o passado à minha frente e um fantasma no meu colo. Hoje a minha dor é esta, no pasmo dos descaminhos. Querer deitar fogo à floresta sem queimar os ninhos, nem o sol da cesta, nem o sol da cesta. Tatuada, ferro quente, queima, mata, lupa ao sol, o passado à minha frente e um fantasma no meu colo. Tatuada, ferro quente, queima, mata, lupa ao sol, o passado à minha frente e um fantasma no meu colo. Hoje a minha dor é esta, no pasmo dos descaminhos. Querer deitar fogo à floresta sem queimar os ninhos. Hoje a minha dor, pasmo dos descaminhos. Querer deitar fogo à floresta sem queimar os ninhos, nem o sol da cesta, nem o sol da cesta. Eu calo e quando falo eu nunca abro o jogo todo. Eu fico achando que arco, mas depois mato o que restou. Não queima, então não chega, porque amor para mim é fogo. Juro, fiz que paro, digo que saio, mas não vou. Eu calo e quando falo nunca abro o jogo todo. Eu fico achando que arco, mas depois mato o que restou. Não queima, então não chega, porque amor para mim é fogo. Sei como começo, fica tão difícil para mim. E digo coisas sem nexo, perguntas porque estou assim. Eu nem sei explicar, nem vou contar, que o tempo parou ver-te acordar. Esse teu jeito inocente que me faz não te querer largar. Foram os teus abraços, o sorriso maroto, o teu corpo desenhado. E eu desajeitado, e tu sem me dar troco, fica mais um bocado. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. Tu não estás bem quando estás sozinha, Eu não percebo se tu estás na minha, mas vá lá, não fiques convencida, só porque és mais gira do que querida. E então eu sou um perdido e um achado, tu às vezes pões de lado, mas queres. E então eu penso em ti todos os dias, mas não sei se penso mais do que pedes. Foram os teus abraços, o sorriso maroto, o teu corpo desenhado, e eu desajeitado, e tu sem me dar troco, fica mais um bocado. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá porque se nos teus olhos eu vejo que tu queres mais de mim, eu grito mas tu não vens, nem tens alguém que te provoque, te deseje, te toque, faça rir, te espero e te levo no meu hip hop. Quero ter-te por perto, vem ter comigo, és tu que escolhes. Nunca houve mais ninguém, tens o meu mundo nos teus olhos. Nada é incerto e tu és essa vontade de ter, de te querer, de sentir, escrever e dizer que és aquilo que eu preciso. Então eu sei que valia a pena, só não sei se são os meus abraços que te sabem a pouco e tu queres o teu espaço. Será que sou passado ou isto é só um jogo para me teres ao teu lado? Mas ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. Que me faz ser eu, és tu, só tu. E o que aconteceu, és tu, és tu. E o que me deu, és tu, só tu. Tu, só tu, só tu. De volta ao auditório, depois destes quatro temas, o último dos quais dos Damas, chama-se Não Dá, 12 horas 50 e nada, 47 minutos, já ia dizer 48, aliás, já ia dizer 57, aliás, e é 47 minutos. Ouvintes, pois é, pois é, pois é, nós vamos, olha que giro, eu antecipo aqui as coisas, ah bem, bom, vamos para a última sequência desta nossa segunda hora do Bom Dia Antena Web. Agora tempo para ouvirmos uma sequência dedicada inteiramente à música estrangeira, Ina com Yala, depois música de Serena com Reading High, ainda Lenny Kravitz com Believe in Me e também a música dos dessa Celine Dion, aliás, chama-se I Love You. Tema lindíssimo para ouvir nesta edição do nosso programa que dá pelo nome de Bom Dia Antena Web. Já é tarde, mas ou já é de tarde, mas é que hoje o nosso Bom Dia Antena Web iniciou às 11 da manhã. O programa é assim às 9 da manhã, é a altura em que vai iniciar às 9 da manhã, até às 12, hoje foi até às 14. É, ou vai ser até às 14, esperamos que sim. Antes de iniciar, dar aqui o play para a música da Ina, quero agradecer os nossos ouvintes, porque já subimos no ranking do Google, que é um dos pontos de referência, mais de 1 milhão e 200 mil lugares. Claro, só podemos estar satisfeitos e agradecer a vossa presença, também a vossa visita a www.antenaweb.info. É que, para além da rádio Antena Web, há Antena Web Momento, Antena Live Classics, o Canal 1, Antena Best e muitos outros canais e, por consequência, motivos de interesse para visitar o nosso site www.antenaweb.info. Ina canta-nos agora, já começou aliás, canta-nos Yala. Vamos ouvir, volto daqui a pouco, até já. Come on, ladies, get ready. The music is playing. One more time, let's go. Tonight, tonight, tonight, I'm gonna take it so high. Antena Web. Sintoniza-te. Maybe I dream too much, but when I Belíssima música da cantora Celine Dion. Que saudades deste tema. Chama-se I Love You. Já chegamos às 13 horas. São 13 horas mais 4 minutos. Se está na sua hora de almoço, então que tenha um bom almoço e claro na companhia da Rádio Antena Web. Se porventura está também em hora de descanso, mas já almoçou, então bom descanso. E se porventura está também naquela altura de sem fazer nada, então vamos ouvir a Antena Web, vamos lá curtir e espero mais uma vez também pela sua participação. Volto a repetir, 910106983, este é o número da rede de Vodafone, rede móvel, e estamos em Portugal, portanto marcar aqui o código de país caso esteja no estrangeiro, 00351. O nome Skype é Rádio Antena Web e o e-mail é geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então, como nos diz o Marcos Campos, Carlos Bonaparte, @antenaweb.info. Porque Marcos Campos escreveu a desejar uma boa tarde. Claro, está a ouvir Antena Web. E ainda bem, Marcos Campos. Espero que continue connosco. E que enfim, que possa fazer então companhia aqui na Rádio Antena Web. Vamos seguindo agora com a rubrica Soluções Práticas. É algo importante também termos soluções práticas à nossa disposição. Vamos lá então à edição de hoje. Logo depois vamos ficar com a música de Carla Morrison. Esta cantora espanhola chama-se Carla Morrison, traz-nos Compartir. Esta música é lindíssima, lindíssima, lindíssima. Aconselho vivamente à escuta. Mas primeiro temos as soluções práticas. À boleia da Alternativa Rádio. Soluções práticas. Encara o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. Todos queremos evoluir e passar para o patamar acima. Esta passagem pode ser feita carregando uma mochila pesada ou largando o que já não interessa, de forma ao seu caminho ficar mais leve. Vamos falar sobre como tornar o seu caminho mais leve. Estas são as 9 coisas a largar para poder avançar. Primeiro, largar a razão. Quando paramos para pensar em qual o motivo pelo qual nos sentimos mal, descobrimos que estamos a lutar por algo que já passou ou deixou de fazer sentido. Enquanto lutamos com alguém por termos razão, a nossa energia, o nosso tempo, o nosso dinheiro são desperdiçados de forma inconsciente. Pare e pense. Por que luta? Está na hora de largar. Largar o julgamento. Ao julgarmos os outros, criamos e afixamos rótulos em alguém, julgando essas pessoas pelo seu comportamento e não avaliando quem realmente são. As pessoas cruzam o nosso caminho para nos trazerem aprendizagens importantes. Se este julgar impede que essas aprendizagens entrem na sua vida, largue o julgamento, aceite a aprendizagem. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. Quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y llorar con tus ojitos. Quiero compartir mis secretos y mis suspiros. Quiero aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir. No es nada fácil estar tan lejos de ti, porque me haces enloquecer, tú me enchinas la piel, cada parte de tu ser es alimento a mi bien, vuelvo a respirar y comienzo a temblar, cada paso que das afirmas mi ojos y en tus sentidos, busco derramar mi querer por tus sonidos, busco rendir mi ser y volar contigo, quisiera compartirte.

y en mi mente tu recuerdo está creciendo cada día para que puedas volver a encontrarte en mi camino y ser el centro de mi vida. Quizás si te propongo estar juntos para siempre, que seas quien espera en cada atardecer y una estrella descubrir y te pueda repetir que sos el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no De volta, ouvintes. Agora, bom, agora vamos dar tempo ao tempo. Pois é, tempo ao tempo. E vamos então deixar-vos aqui estas informações sobre o estado do tempo, com as temperaturas mínimas e máximas para cada capital de distrito. Começamos por Aveiro, que tem neste momento céu pouco nublado. As temperaturas oscilarão entre os 7 e os 19 graus, com vento fraco. Já Beja tem também céu pouco nublado, mas com temperaturas oscilarem entre os 5 e os 18 graus. Vento fraco também. Bragança, com céu pouco nublado e vento fraco também, menos 2 graus para hoje, de mínima, e 12 de máxima. Já Braga tem temperaturas mais altas, não é? Como é lógico, 3 graus de mínima e 19 graus de máxima. Céu pouco nublado, também com vento fraco. Segue muitas pisadas de Castelo Branco, que tem assim mais temperatura mais alta, 6 graus de mínima e 17 de máxima. Céu pouco nublado, vento fraco. Coimbra, céu pouco nublado, vento fraco, com 6 graus de mínima, 18 de máxima. Évora, com a temperatura a oscilar entre os 4 e os 18, nesta que é uma das maiores amplitudes térmicas do dia de hoje, céu pouco nublado e vento fraco. A cidade e o distrito de Faro hoje andam com céu pouco nublado, temperaturas a oscilar entre os 8 e os 17 graus, com vento fraco, como também já foi aqui dizendo. Funchal, que é a capital da Madeira, tem céu pouco nublado, mas com períodos de muito nublado. 13 graus de mínima, 19 de máxima e, claro, vento fraco. A cidade da Guarda oscila entre os 0 e os 12 graus, com céu pouco nublado e vento moderado. Vento fraco ou moderado. Céu pouco nublado também para a cidade de Leiria, capital do distrito, com temperatura a oscilar entre os 3 e os 19 graus. E esta é, sim, a maior amplitude térmica a par de Achou com Setúbal. 3 graus de mínima, 19 de máxima, com vento fraco. Lisboa anda entre os 7 e os 18, céu pouco nublado, vento fraco. E também aqui a cidade do Porto, quando com céu pouco nublado, anda com algumas nuvenzinhas, 7 graus de mínima, 17 graus de máxima, vento fraco também. Por acaso discordo, tem havido aqui umas nortadas que é uma coisa. Porto Alegre, ora, céu pouco nublado, com 6 graus de mínima, 16 de máxima, vento fraco. Cidade de Porto Santo, com céu com períodos muito nublado, 13 graus de mínima, 18 de máxima, vento fraco. Ainda falando de capitais de distrito, conto-lhe que Santarém tem 6 graus de mínima, 19 graus de máxima, com vento fraco e céu pouco nublado. Já Setúbal tem céu pouco nublado, 6 graus de mínima, 18 graus de máxima. Está a verdade que a produtora térmica era maior aqui. Devia ter confundido. Viana do Castelo, com céu pouco nublado, 5 graus de mínima, 17 de máxima, vento fraco igualmente. Viseu, com 3 graus de mínima e 15 de máxima, céu pouco nublado, vento moderado. Vila Real, 1 de mínima, 14 de máxima, céu pouco nublado, vento fraco. E é assim então que trazemos aqui. Eu acho que faltou aqui Viseu, não foi, minha gente? Faltou aqui Viseu, não foi, minha gente? Eu agora perdi-me aqui um pouco, né? Aqui nas. Ah, não, eu disse, está tudo certo. Viseu 3, 15, está certo. Ok. Bom. E nós agora estamos então aqui nesta nossa edição. Vamos ainda ter tempo para a terceira parte do nosso boletim meteorológico, do nosso Guia dos Astros. Vamos ter aqui tempo para esta Guia dos Astros, que basicamente já só nos vai trazer os últimos 4 signos do zodíaco. Afinal, para eles, nada mudou. É verdade. Para eles, nada mudou. Mas havia há tempos uma notícia que falava, que dava conta de mudanças, não é? Nos signos, porque mudaram a posição dos astros, mais não sei o quê. Enfim, bom, foi o que eu ouvi, mas isto foi o que eu ouvi, não é? Eu não, nem sempre ouço tudo o que está certo. E nem sempre tudo o que eu ouço está certo. Portanto, estas coisas podem acontecer. Então vamos aqui à nossa Guia dos Astros, à terceira parte. E depois vamos ficar com uma música de Violeta Parra, com uma coisa que eu acho que todos nós devemos fazer tantas vezes quantas possível: agradecer à vida. Gracias a la vida. Daqui a pouco. Para já, a Guia dos Astros. As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros. Bem, Guia dos Astros, olha só, voltando com você de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitarianos, bom dia. Talvez tenha chegado a hora de definir o que quer para a sua vida. Aceite seus limites e respeite a sua capacidade para lidar com insatisfações. Assuma tudo claramente como você gostaria que fosse. Construa um lugar onde possa se sentir bem, viu? Dica para hoje: jamais insista com uma relação que está totalmente desgastada. Não dá, né? Não leva nada. Cor para hoje, bege. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, estes dias são bons para assumir uma postura bastante prática com relação às coisas que deseja alcançar.

todo material que formar mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Grande música esta de Galota Parra. Ouvintes, chegamos ao final do nosso programa. Bom dia, Antena Web. Agora já é boa tarde. Daqui a pouco vamos ao Teatro de Mistério, porque hoje temos uma programação tanto alterada. Teatro de Mistério, hoje, no nosso... Daqui a um bocadinho mesmo. Vamos só ficar com quatro músicas e depois tempo, então, para o grande... A grande série brasileira de teatro radiofónico. Antes temos Baby Baby, na voz de Eddie Grant. Aliás, de Annie Grant. Também temos Tragédia, de Mark Anthony. E também vamos ficar com Smile, de Vitamin C. E por fim, um tema que eu gosto muito. Chama-se Push Horse, e é das Olsens. Tempo de me despedir, ouvinte. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por todos aqueles que passaram por aqui, por todos aqueles que foram deixando também as suas mensagens. É muito bom estar com vocês e esperamos que na próxima edição, ou seja, amanhã, já esteja tudo a postos para que às 9 horas eu esteja cá para lhe dar um caloroso bom dia na companhia da Rádio Antena Web. Agora é o tempo para me despedir então. Forte abraço. Obrigado pela vossa presença. Baby, baby, canta-nos Annie Grant. Boa tarde, até amanhã às 9 horas, tudo correr bem? E há de correr, ai dele que não corra! Boa tarde! Sky to the deepest ocean, sign for me.